A esperança trazia, com fé no coração, decidiu trabalhar. No campo de boas ela buscou, espigas caídas a graça encontrou. Oh Senhor, sob tuas asas estou, teu amor me abraça e me restaurou. Em meio à luta, tu és meu abrigo, bendito seja o nome do meu Redentor. Ó Senhor, a tua graça é fiel, como Ruth eu clamo, me traz para o céu. Boaz, homem valente, ao campo chegou, saudou os segadores, a bênção brotou. Não temas, minha filha, aqui encontrarás acolhimento, amor e paz que não se vai. Com olhos de bondade ele a viu, e no seu coração a esperança ressurgiu. Ó Senhor, sob tuas asas estou, teu amor me abraça e me restaurou. Em meio à luta, tu és meu abrigo, bendito seja. Tua graça é fiel, como Ruth eu clamo, me traz para o céu. E quando a fome aperta, eu venho a ti, teu pão é meu. Em cada passo sinto a tua mão. Oh Senhor, sob tuas asas estou, teu amor me abraça e me restaurou. Em meio à luta, tu és meu abrigo, bendito seja o graça é fiel, como Ruth eu clamo, me traz para o céu. Oh Senhor, a tua graça é fiel, como Ruth eu clamo, me traz para o céu. Descansar.